first. My peoples come first. My peoples come first. My peoples come first. When worst come the worst. My peoples. Yeah. Mais uma tape para a eternidade. Na mesma luta e pressionando a mesma tecla, até melhor, sou autoridade. Rolling roll night com os manos lá no hood. Madrugada e cá no estúdio, we gotta shoot the truth. A caminho da revolução, we don't stop. As a cop, you is a gun, in the form of a mic. It is real hip hop, man. Bring it back, pop, man. Fight against the cop, man. Cause this is what we got, man. Eu cuspo o que sinto e o que sinto esta rima. No beat entrego a espinha, ponestimento dou para as prima. Mas ademais, fake rest. Nigga, trying to bring it down to dealer. Psycho break on set on killer. Cambada da chupa pele, you must know, boy. Who goes around, comes around. Aqui é o amiguismo entre anciãos. Corre na contramão de quem anda a vestir elevação. E não tá aqui pela encenação. Hip hop é solução, man. The words come the words. My peoples come first. Repertórios, pelos números, não antecipo o velório da tua arte. Seja duro, não seja burro, não fica mudo. Eu sei que não és surdo, descodifica a mensagem and take it around the mundo. E quando não puderes, não hesite, clame por ajuda. Vem pra rua com alma pura e apoia a cultura. Boom, bap, shit, no outro tom, outro rap soul. A intenção da mensagem vale mais que o flow. E o que eu sou? Podes encontrar no que escrevo. Sou imperfeito com mic na mão, ensinando falhas a certos. Defensor do hip hop, como todo nigga real. Garantimos a substância nisso, that's the deal. Acabemos com os intrusos, são vírus para o move. Cuspam ego trip, but don't forget to be proof. Através da rima trazer identidade e afirmação. So much love e resistência cultural. The words come the words. My peoples come first. My peoples come first.